Alô, o avô tá com esse super presente surpresa pro neto mais querido dele. Que legal. Tá aqui, além desse, tinha outro presente que eu tava fazendo pra você, mas acontece que esse outro ele não ficou pronto. O telescópio? Isso mesmo. Não, mas esse aqui é muito especial, mas especial demais. É uma coisa que eu tenho já há muitos anos, né? Eu comprei pra dar de presente pra tua tia Roberta. Mas como a sua tia Roberta, ela sempre foi muito estabanada, eu achei que ela podia quebrar. Olha, na verdade, eu comprei isso aqui, foi pra mim mesmo. Só que eu nunca tive a coragem de usar. Mas agora, ele é todo seu. É? Que tal? Que é isso? Ah, que isso? Um gravador. Que antigo. Mas o que ele vai fazer com isso? Gravador não é só pra ouvir música, não. Você pode gravar sua voz aqui. Você pode contar histórias. Olha, você pode inventar. Como que funciona? O microfone. Você pega aqui e você, olha, pluga o microfone aqui, entendeu? Depois é só apertar esta tecla e pronto. Tudo pode acontecer. Eu vou gravar o meu diário. Grande ideia. Rosa, você não tá dando para ver seus dentes. Isso aqui, atenção. Isso. Alô? Alô? Alô, alô? Planeta Terra! Esta é a primeira edição do Diário de Bordo de Lucas Silva e Silva. Falando diretamente do mundo da Lua. Para você que quer saber mais sobre concursos, a vida, o mundo beta e toda a quantidade de churume, está no ar mais um FunsaCast, o seu podcast. Bom, olá a todos, aqui quem fala é o Paul e estamos aqui para mais um FunsaCast, o seu podcast. Ainda é seu, corre lá, senão os grupos, eles vão levar, hein? Eles vão levar e vão tampar, vão uma pá de cal em cima, jogar terra, tudo o que tem direito para pagar os vestígios deste podcast. Eles estão tentando, hein, minha gente? Estão tentando. Mas é isso aí. Lembrando a vocês que eu tenho blog também, funsabeta.blogspot.com. Funsabeta sem cedilha. Também estou no BitChute, estou no cos.tv, estou no bigtal.tv. Eu vou focar em um só. Eu não sei qual exatamente, mas eu vou focar em um só. Aí vocês aguardem novidades mais pra frente. E também estou nos feeds agregadores de podcast, Spotify, Castbox, iTunes, Deezer, onde vocês quiserem procurar o FunsaCast, eu estou lá. Lembrando a vocês também para dar aquele joinha também, onde quer que estejam, no YouTube, no COS, no BitChute e no MGTEL.tv. E é isso aí, minha gente. Tá meio difícil gravar podcast porque eu tô ocupando meu tempo fazendo coisas edificantes, coisas úteis, como estudar, por exemplo. Estou estudando programação aí. Estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer, que que eu planejei fazer, eu estou tentando fazer conforme possível, fazer um melhor planejamento do meu tempo. Eu sei que isso é... De início foi difícil, para falar uma verdade, de início foi difícil, mas com o tempo você vai se acostumando. E o ruim é que esse cansaço também pega, porque esses dias aí, esses começos de aula, tá, muito punk mesmo, muita movimentação. Eu chego em casa já cansado, quero apagar, não sei o que, mas mesmo contra isso eu tô tentando. Eu tô tentando, devagarzinho eu tô tentando. Deixa eu apertar o botão aqui. E também não tá dando tempo pra ouvir podcasts da galera. Aí, eu vi agora o último aqui do Sociedade Primitiva do Hernani. Com o Tricel, grande Tri-Tri. Um abraço pra ele aí. Um podcast polêmico, muito mamilos, digamos assim. Por quê? Por causa das dolls. Eu falei na live que eu fiz, da live de 200 inscritos, um pouco sobre waifu, sobre doll. Eu não tenho nada contra, já deixo claro isso daqui. Quem quiser comprar, que compre. Quem quiser fazer que nem o Tricel, de você colocar a sua cabeça, de você projetar num negócio inanimado de borracha, como o pessoal fala, fique à vontade. O Tricel, ele falou muito de investimento, mas também falou de estoicismo, tal, de você controlar tudo que você consegue, que você tem a possibilidade de controlar. Tudo que está fora de você, você tem que não se importar. É certo assim, mas também o ruim disso daí é que estoicismo, eu não estudei muito por cima, mas também ele não usa esses negócios de escapismos, digamos assim. Tipo, eles faziam tudo que as pessoas fazem normalmente na época. Eles só não alimentavam expectativas quanto à vida, quanto à sociedade, quanto a mulheres, né? Né? Eu tenho que tirar esse né de mim. Ele não tem essas ilusões de que manter essa... Como que eu posso dizer? Eu tô com roteiro aqui, mas eu sempre escapo do roteiro. Na hora eu quero elaborar um negócio, mas eu acabo cagando por cima. Então, ele não nutre essas falsas ilusões. E aquele negócio, cara, também é um negócio inanimado, assim, você ir lá comprar. Eu não me vejo fazendo uma coisa dessas. Mas eu não tenho nada contra, eu entendo, até compreendo, assim. Até porque ninguém, cada um tem o controle de sua própria vida. E só. E provavelmente eu serei quicado do grupo do Tricel no Discord. Não me quiquem, gente. Eu sou amoroso. Eu sou Betinha, cheio de amor pra dar. Ai, ai, ai. Mas enfim, esse é um tema muito polêmico. Também é nesse caso de ter o iPhone, de ter a doll, ele... Dá aquela impressão de que você querer um carinho, de você estar carente, de você não consegue uma mulherzinha e você acaba comprando uma bonequinha para acalentar o seu curió, para acalentar suas emoções, para direcionar esse amor, como diria o Tricel, né? Né? Chega de né. Eu não me vejo assim, mas... Quem sabe, um dia eu posso ter uma outra cabeça. Nunca sei o dia de amanhã, a gente nunca sabe. E tem uma outra também desse negócio de doll, é tipo você louvar escultura, como se fosse um santo, Deus, é meio que uma devoção a imagens e a esculturas. Para quem não crê em Deus, tá um pouco se lixando para essa argumentação. Mas, enfim, é complicado isso, é complicado, muito polêmico. Mas, tirando isso, esse momento complicado, eu concordo com praticamente tudo o que o Tristão disse. Temos que aproveitar, tentar tirar o máximo proveito dessa sociedade que é contra a gente, através dos investimentos, investir no que o gado compra e também ter um controle das suas finanças, que nem ele ganha bem, né? Ele é servidor público e tem gastos mensais de R$1.000 apenas. E consegue aportar o restante. E tanto é que ele falou com o Hernani que em 7 anos, se tudo der certo para ele, consegue a independência financeira, a IF, que todos nós buscamos, discípulos do pobretão. Enfim, você tem que aproveitar, tirar o máximo do que as pessoas ensinam, porque tem, por exemplo, tem o nosso querido Olan Guerreiros do Newman, que enganou o pessoal, nós aí no nossas esferas masculinistas, digamos assim, nos enganou. Se revelou um thread cuck que quer salvar o Ocidente, que quer tomar Jerusalém das mãos dos sarracenos, despachar esses sarracenos, esses comedores de kebab imundos da Terra Santa. Enfim, ele virou um cara desse. Mas ele, nos vídeos dele, ele ensina muita coisa de você pensar, de você tentar ser homem, uma coisa que falta muito nesse mundo de hoje, que tudo que é masculino é reprovável, é ofendido, e tudo que é feminino é louvado, admirado, não sei o que, lacromiga. Então, e tem também, por exemplo, o tiozão, tio MGTOW, salve, salve, MGTOW, assim, que ele pode falar algumas asneiras, digamos assim, muita gente fala, tal, mas ele também, ele tenta passar um pouco, tudo bem que ele vende, digamos, essas informações, muita gente diz que ele é meio que um picareta, tal, tal. Com essas palavras, eu não diria isso. Aliás, falando em picareta, eu lembrei do Homero, que ele tem um ótimo, ele detecta as pessoas. Ele nunca acreditou no Nilma, nunca acreditou no tiozão, nunca acreditou no monte de gente. Aí depois o tempo se deu o trabalho de revelar, de provar pra gente. O Homero sabe das coisas, cara. O Homero é o nosso, é o meu filósofo favorito. Um abraço aí pro Romero, pra voltar a gravar podcast aí. Tá muito na praia, tá virando camarão de tanto ficar assando aí na areia. Então, voltando aqui com o tiozão, ele, muita gente diz que ele é picareta, eu não diria isso, eu diria que ele tá mais pra goblin. Por quê? Se tem quem vende, é porque tem quem cumpre. E o que ocorre? Os ruminantes, eles não têm a capacidade de buscar informação por si. Eles querem a coisa pronta. E o que o nosso tiozão fez? Juntou tudo. Juntou tudo que é edificante, que nem o estoicismo. Não sei como é a aula de estoicismo dele, como ele ensina essa coisa. Mas também tem o de meditação, essas coisas assim, permacultura. Inclusive, se não fosse o tiozão, eu não teria nem ideia do que é permacultura, de plantar o conceito na minha cabeça, pelo menos. Pelo menos o tiozão aí abriu uma mente para quem quiser, assim, se buscar mais assunto, de ir para trás mesmo. Não depender dessas pessoas que juntam essas informações para vendê-las tudo mastigadinho, tudo bonitinho para nossos queridos ruminantes que não querem buscar. Enfim, você pode muito bem pesquisar sobre permacultura. Tem livros ótimos em inglês aí. Outra coisa, ó, em inglês, gente, é fundamental, cara. Eu tô morgando, para ser sincero, viu, nesse aspecto de inglês. E outra, do estoicismo também, eu lembrei do canal do Tirano. Um abraço para você aí, Tirano. Tá, o Tyrant, que é Tirano em inglês. Fim do Mundo Podcast. Procura lá no YouTube. Não sei se ele tá nos feeds. Eu acho que ele tá também. Mas, enfim. Outra, uma dica aí de conteúdo mais de estoicismo, mais da real. E o que eu quero dizer com tudo isso, resumindo de uma certa maneira, de você extrair tudo que é bom para você de cada lugar, não importa de onde. Que nem tem, o Hernani falou esse exemplo do Pua, você extrai os exemplos de você ser mais desinibido, tal, mas também você não vai fazer de querer chavecar as moçoilas, de ser um gadão de valor correndo atrás das vacas e ainda ser vítima de assédio, hein? O jeito que estão as coisas, você tá tomando na roça aqui, bicho. Tamo na roça. Enfim, a gente tem que pegar tudo que é bom e extrair. E aí, eu pego do triozão, eu peguei esse negócio, esse conceito de permacultura, apesar de eu não ter uma choupana, um lugar afastado para aplicar em prática, mas pelo menos ter uma base, ter uma noção das coisas, já é um pontapé inicial. Que nem no Nimolang, guerreiros, tipo, você tentar ser gente, digamos assim, embora eu não assista mais os vídeos dele, eu não assisto mais, porque ele traiu o movimento, bicho, ele traiu o movimento. Mas olha, um exemplo que o próprio Tricel deu no podcast do Hernani. Se não fosse o Nilma, o Tricel não conheceria o pessoal que compõe o grupo do Honk World. Aí, o Honk, e tem também o Honk World, é o principal, desse eu fui quicado aí. Aí tem também o Honk Circus, os novatos que estão começando aí na Honk Pill. Abraço aí também vou mandar um abraço já pro Tenho Solitude, pro Onsi, pro Mortag, pro Buddy Fox, enfim, manda um abraço para todo mundo de lá, porque se eu esquecer o nome de alguém, eu vou acabar sendo injusto aqui. E o Tricel também tem coisas muito boas, enfim, você vai absorvendo. Ele fala uma coisa certa, dos grupos betas, o problema do beta é que ele, além de ficar remoendo, falando de assuntos sobre mulher, enfim, ele não consegue se desenvolver, ele fica remoendo nas tragédias, fica na mesma, fica na merda, fica estagnado, fica parado. Infelizmente estamos no bostil, meu filho, a gente tem que sobreviver, cara. É paia, bicho, é paia. Sobreviver num lugar desse, a gente tem que fazer alguma coisa, senão tão fodido, cara, tão fodido. Mas também, se vocês quiserem churrascar, aí fica à vontade. Enfim, é isso aí, minha gente. Acho que falei demais sobre esse assunto. Vamos falar de uma coisa boa. Eu vou fazer review de livros, cara. Esse primeiro livro que eu vou fazer review aqui, eu li no ano passado, em 2009. Ainda bem que eu fiz algumas anotações dele aqui. E tem um outro livro que eu tô lendo, que eu peguei para ler agora. Faz mais de 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, que eu tento ler e paro no meio. Aí eu esqueço de voltar. Mas eu vou fazer um review dele também. E vou falar aqui no FunsaCast. Qual é esse livro? E vamos falar aqui do livro que eu li em 2009, que é A Arte de Soltar o Foda-se. Eu só não pus o título aqui, vamos ver. Do Mark Manson. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. meu amigo, grande escritor, digamos assim. Que é o primeiro livro. Aí tem o segundo livro dele, que eu não lembro o nome. que é a sequência. Esse livro eu não li ainda. Fudeu Geral, um livro sobre esperança? É isso mesmo, olha, olha, olha, eu tô certo. Você vê como eu fui certeiro aqui, bicho. E nesse livro, eu fiz anotações aqui destes capítulos. Vamos lá. Capítulo 1. Conselhos e mensagens motivacionais miram no que não temos. É a fixação no positivo. Ter necessidade demais faz mal. Acaba se agarrando ao superficial e falso. Uma vida melhor é se importar com menos e apenas com o que é verdadeiro, imediato e importante. É, tem essa também, mas assim, você tem que pensar também no futuro, no seu futuro, enfim. Se importar com o que é um pouco do estoicismo nessa última citação, mas um pouco, não muito. Desejar sentimentos positivos é um sentimento negativo e vice-versa. Lei do esforço invertido. Nem tente. Tudo que vale a pena na vida só é obtido ao superar o sentimento negativo associado a ele. Aí tem que buscar superação. É o que eu falei um pouco lá atrás dos betinhas, assim. Ficam murmurando. Ai, mas eu queria tanto, tanto, tanto. Capítulo 2. A felicidade está em resolver problemas. É, você tem que ir resolvendo. É, problemas todo mundo tem, problema sempre vai ter. Aí coloquei entre parênteses, entre aspas aqui. Qual dor você está disposto a suportar? É, desses negócios aí de você. Porque sacrifício você vai ter, cara. Sacrifício você vai ter sempre. Capítulo 3, você não é especial. Meio óbvio isso daí. Capítulo 4. Aí coloquei entre aspas. Pelo que estou sofrendo? Com que propósito? Controlamos o que nossos problemas significam ao escolhermos como os vemos e o padrão que usamos para medi-los. Aí você tem que se perguntar por quê. É aquele negócio de controlar... É, a gente, se a gente vê com um problema como um A e uma coisa terrível, a gente vai ficar estagnado. Capítulo 5. Você está sempre fazendo escolhas. É uma verdade isso daí. E lembrei daquele anime lá, o No Come lá. É meio bobinho, meio tonto, mas... É aquele negócio, você tem que estar sempre fazendo escolha. É uma dica boa para quem gosta de anime aí. Capítulo 6. Você está sempre errado, todos nós. E eu também. Busque a dúvida sempre. É aquele negócio, né? Os inteligentes sempre têm dúvidas de tudo. Aí somente os idiotas têm certeza do que dizem. Aí você pergunta, meu amigo, tem certeza? E eu digo, sim. Você está sempre errado. A ignorância é maior do que todos nós. Pior que é mesmo, tanto é que o gato está feliz sendo ignorante, é feliz sendo ignorante. Quanto mais alguma coisa ameaça sua identidade, mais você a evitará. É aquele negócio de algo bater de frente com a sua visão de mundo. Aí cabe a você ter a calma necessária para aceitá-lo ou não. Enfim. Capítulo 7. Fracassar é seguir em frente. Não fique aí parado. Faça alguma coisa. As respostas virão no caminho. Fazer alguma coisa é melhor que fazer nada. Né? Né? Né? Né? Ó, terceiro né que eu percebi aqui. Vamos aprender a falar. Pô, vamos aprender a falar. Capítulo 8. A importância de dizer não. Rejeição faz bem, ter sua identidade. É aquele negócio do Betinha bonzinho que aceita tudo e só leva nabo. Pois é, você tem que ter vontade própria, cara. Você tem que dizer não e foda-se. Você tem que se entender aí. E capítulo 9, e aí você morre. Não há nada a temer. É aquele negócio, né? O nosso destino é o caixão. Então, para que se importar com as coisas mundanas disso daqui, cara? Vamos fazer o nosso melhor sempre. Tá parecendo um discurso motivacional. Tô parecendo o tio Evandro. Eu vou fundar o Betacom, hein, minha gente? Vou fazer os Betinha passar em concurso aí. E é isso aí, um review meio porco deste livro aqui, que eu fiz algumas anotações, mas eu vou tentar terminar esse outro livro mais pra frente. O livro tá demorando demais pra eu ler todo. E é isso aí. Vamos mandar uns abracinhos? Pior que eu não abri aqui o pessoal aqui do abraço e tal. Mandar um abraço aí para os nossos amigos da Irmandade Beta do Discord aí, do IB. Mandar um abraço pro Raul, mandar um abraço pro Dante, mandar um abraço pro Romero. O Romero tá na praia, hein? Um abraço pro David. O David também é tradicon aí, quer salvar o Ocidente. É parça do Nilma aí. Olá, guerreiro. Ai, ai, ai. E também um abraço para quem mais aqui? Nossa, como é que eu esqueci do herói, cara? Eu tô ficando com Alzheimer, bicho. Esquecendo dos dois heróis, cara. Do nosso querido Felipe Souto, que é o Thiago Carvalho, que não é namorado do Arthur Petri. É sim o herói. Sangue. Temos muito que aprender com ele. A voz é a experiência, como diria o outro. E também mandar um abraço para o nosso querido amigo Lucas Seifer, que quitou do nosso grupo. Acho que tanto de ver o Romero, o Raul seguindo a Gado Pio, ele ficou decepcionado. Coitado. Volta aí, Lucas. Não pensa nada ruim, não, cara. Tão com saudade de vocês aí. Um abraço pro grupo do Tritri aí, já mandei. Aí, tá tendo ó, 80 curtidas no Facebook aí. 80 curtidas. Um abraço pro grupos betas, nossos queridos amigos betas. Heróis, Sanctums aí. Dos nossos queridos confrades, eu tô abrindo aqui. Nossa, é muito. Tá muito lerdo aqui, não sei porquê, cara. Mandar um abraço pro Thiago Pereira, pro Thiago Dias. Mandar um abraço aqui também pro nosso querido. Ué, fechou aqui? Nossa. É o computador da Xuxa, bicho. Computador da Xuxa. Um abraço pro Michael Landers. Grande, Michael. Abraço pra ele aí. Nas correrias aí pra se dar bem. Abraço, Christopher. Voltou com o blog também. O nosso querido Carinha. O blog do Carinha tá voltando aí com o blog. Abraço pra ele também. Um abraço também pro Christian Tavares. Um abraço para Luan Von Chinaski. Belo nome, meu pai. Belo nome. E também mandar um abraço pra galera do Yotoba, por que não, cara? Já que no nosso MGTOW TV ninguém comenta, nem tem no COS, nem no BitChute. Vamos lá, vamos abrir aqui. Um abraço pro Borat. Ó, Borata todas aí, o Thiago Pereira. Olha, o pessoal tá. Tem uns. Eita, calma. Tem o pessoal fiel aí. Mandar um abraço também pro cara, uns caracteres japonês aí. Soltar as purpurinas que o vírus tá solto. Ui! Gostosinho! Então, um abraço. Ô, Scant, grande Scant do acervo. Do Scant, tá lá o link dele lá no meu blog. É muito organizado, ele é muito sistemático. Ele para ajudar, assim, para... Quanto a coisa de academia, organização, alimentação, um monte de coisas. Ele, o blog dele é a preciosidade, cara. E é isso aí, minha gente. Eu vou, antes de terminar aqui, eu falava esses dias o que aconteceu comigo. Eu vi um, por acaso, eu não lembro o que, que eu tava fazendo na internet, vendo coisas assim. Eu vi o vídeo do... O primeiro episódio do Mundo da Lua. Do nosso querido Lucas Silva Silva. Ganhando o gravador do avô. E gravando. Fiquei refletindo que, assim, a gente... Nós de podcast e tal, a gente tem um pouco disso. De querer... Exprimir, soltar nossos sentimentos, nossas... Tudo que aparecer da nossa cabeça. Aí aquilo ali me tocou, cara. Tudo bem que vivemos em um mundo muito louco, assim, um mundo da lua. Mas é um pouco esse sentimento aí de gravar. De querer, pelo menos, ter uma voz, de... ter alguém para escutar a gente, ao invés de ficar guardando. O problema de guardar é que a gente não pode confiar em ninguém próximo, nem nos nossos amigos, porque a gente é diferente deles. E ainda bem que tem a internet. Tudo bem que tem o lado ruim, mas também tem seu lado bom, de unir as pessoas aí. De principalmente os que pensam da mesma forma. Eu gostaria de agradecer a todos vocês aí que me acompanham, me dão a força aí, por tudo. E tá difícil gravar, tá difícil gravar, tentando pôr a minha vida no prumo. Mas enfim, eu faço isso pelos meus inscritos aqui do... Tem 222, é pouco, quase nada, pra falar a verdade, pra quem vê, mas pra mim é, já é alguma coisa, cara. É isso aí, minha gente. Obrigado. Obrigado a todos. Um abraço e fiquem bem. Juízo aí. Muito obrigado, gente. Tchau.